O som. Vou te pegar. E essa é a galera do avião. Se liga agora nessa nova onda. Sou do pirata no meio da marcação. Numa quebra diz aí, ouvindo as ordens do meu capitão. Bate pra te ficar com a galera. E nessa aventura que é pura emoção. Olha a onda, e onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. E onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Vou te banhar, vai sacar que vai abalar. Molhou seu roxinho, molhou a barriguinha. Molhou seu pezinho. Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te sugar. Molhou seu roxinho, molhou a barriguinha. Molhou seu pezinho. Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te sugar. Essa balança pra lá e balança pra cá. E sacudiu o trem meu, trem me separar. Balança pra lá, balança pra cá. E o capitão mandou segurar o som do cacete.